Opa! DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Pois é que esse brega está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Então, quero, por favor, dançar contigo. Quero afogar essa paixão. Quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Curtir pra dançar. E a vinagrete não vem hoje, não? Dance. Dance. Dance. Hit it. Dance. Hit it. Dance. Dance. Olha, meu amor, estou sozinho. Eu preciso de carinho. E o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do salão. E o que eu quero é dançar. Então, por favor, dançar contigo. DJ, afogar essa paixão. Quero boy. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. Bora detonando mais uma, assim, ó. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais longe. Alô, Cássia, alô, Cátia, do Pacujá. Já estão por aqui com a gente também. Um forte abraço, obrigado. Fique à vontade. É. Esse corpo lindo eu chego mais ou além. A Cássia e a Cátia. Olha só. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Então, pode. Repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, eu amo. DJ Paulinho Boy. Repare, mexe esse corpo, vem comigo. DJ Paulinho Boy. Contigo, não me diga não, eu amo. Vem pra mim. Banda Los Bregas, sucesso. E a família Vaca Saúde tá aqui também. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Bora tocar aqui, ó. Passava, passava, passava assim. Uma eternidade te esperando, te esperava assim. A imensidão do meu amor por ti. Não se expressar. Por ti não se expressar. Dragão Prime. Por ti eu menti. Dragão Prime. Ô, fera da galera. Meu amor, meu

no escurinho é melhor. Hoje de noite teu nome chamado, como escava sempre, teus beijos, mas o beijo já era em nada. Cama, teu castigo. É assim, ó. Esquecido, foi embora sem explicar o porquê. Só pensaste mesmo em ti. É ego, vinagrete. Mas tu levaste porque de manhã eu vou sofrer, porque não sei viver sem você. Em teus braços, amor, encontrei. Música saía pelo mundo, escapava de noite, sempre via os olhos de Paula. E a gente vai tocando aqui no Oliveira Recepções, Santarém Lobo. Covarde tá na área. DJ Paulinho Boy. Eu como um anjo então, só você pra me tirar dessa solidão. Dessa solidão. Te devorei assim, sem vergonha de provar o que nunca se. Equipe Vaca Sauge na. Então bora. Vem se entregar pra mim. Vem se entregar. E todos os meus segredos vem descobrir. Te usar e te guardar pra mim. E mesmo que não seja assim, só deixa eu pensar que nunca vai ter fim. Enfim, banda tudo sensual. DJ Paulinho Boy. Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Quisesse conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Só que ele bagunçou, Joana. Mas voltarás e relembrando as canções que um dia eu fiz pra ti. DJ Paulinho Boy. Capaz de dar minha vida e levar meu amor. As canções do nosso amor, Gilson que toca o sedutor. DJ Betinho, eu vou pedir que faça essa declaração. Eu sei que algum dia você vai ouvir essa canção. Dragão, Dragão, Dragão. Prime. Bora tocando, bora. E com DJ Betinho, a grande revelação. Gilson, comando o sedutor que contagia hoje o som. Gilson. E a gente vai abraçando todos com muito carinho, carinhosamente, que chegam junto para curtir aqui esse evento. O nosso muito obrigado aqui do Paulinho Boy, da gente, obrigado. Vamos lá. Saindo uma festa bacana por aí, com muita emoção pra descontrair. Oliveira Recepção. Não demorou muito achar uma festa bem legal, onde o Aquisson tocava, levantando o astral, com DJ Eli. Só o filé, moleque. Samuel. E o quê? DJ Elielson, toca por favor essa batida linda que me conquistou. Então. Dance com Aquisom, balance com Aquisom. A evolução desse é o Aquisom. Com o xodó da moçada é o Aquisom. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Já estamos aqui em Santarino. Não posso mais, viver assim. Sem teu amor, sem você aqui. Volte pra mim, não aguento mais. A solidão é tão cruel. Estou só, sem carinho, sem você. DJ Paulinho Boy. Manda os brother. Manda os brother. DJ Paulinho Boy. Que maltratou e feriu meu coração. A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento que machucou e feriu meu coração. Manda os canibais. Não tem. Pop Saudade 3D 3D 3D Pop, pop, pop, pop, pop, pop. Chegamos devagar, conquistando corações 3D da Pop boca, no meio das multidões. Assim, ó. Aonde pop toca, sempre vamos lá. Eu só quero curtição, com muita paz, com muito amor. No super pop som, quando a canção toca, as Marias dão show. Chegaram pra ficar, seu coração já conquistou. E eu me apaixonei pelas Marias do pop. Eu me encantei pelas Marias do pop. Pop Saudade. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Pelas Marias do Pop. Quero mais. A emoção aflora. Dragão Prime.

Paulinho Boy. Ficar comigo, porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ao vivo pra tocar no... Rafael Pintura já tá com a gente, é o nome da emoção. Zero. E claro, não pode esquecer da sua primeiríssima dama. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com... Alô, Maís! Só de boa, tomando uma, hein? É. Daqui a pouco ela tá encostando. Vamos lá. Vamos lá. Sabe que eu sou louco. DJ Paulinho Boy. Quando ela liga. Agora estamos de volta aqui da Giz do Bigão. Todo mundo convidado, vamos lá. Tomando logo a localização. Primeira noite, apresentação aqui em Santarém Novo. Vai ter festa no colchão. Assim. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Vai ver que a gente se encontra. Vai deixar o acaso. DJ Ricardo e o Macaxeira de Pedrinha e São Bitolar. Vamos lá. Pode crer, meu irmão. Volta. Vai ver que dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Ela volta pra você, depois vai te largar. Então vai se arrepender, vai se lamentar. Vai se lamentar, vai se lamentar. E se acaso te encontrar, pedindo pra voltar. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. É bom. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Ele no beat. É mais um hit, hein? TS10 CDs. Esse é moral. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só não era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Ela volta pra você, depois vai te largar. Então vai se arrepender, vai se lamentar. Vai essa se lamentar, noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Eu silêncio que quer de pra você mais uma vez. Boa noite, bem-vindo. Estrelas brilhando em nós. Alô, doutor Robson, aquele abraço. Elias Manguivel. Me perguntando se eu te encosto assim. E o quê? Entregar um parceiro, aquele abraço. Alô, Yuguia. Bota a carne baixa, bota o pré-á. Maravilhosa. O sorriso me diz. Helena Maurissex. Maurício, vai. Sucesso. Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor. Eu te amo. Isso é brama demais. Bora, mão que deu ao vivo. Sucesso.

coração acelera. Não sei porquê, fico hipnotizado olhando seus olhos. Consigo ver milhares de estrelas. DJ Paulinho Boy! DJ, DJ Paulinho Boy! Amigo Gerald tá na área também. Obrigado, meu irmão. Forte abraço aí. Tá curtindo o Paulinho Boy aqui, Oliveira, recepções. Santarém Novo. Pra quem gosta do amor bandido, a senhora. O coração não sente. Eu tenho um jeito de amar bem diferente. O que você não vê é que as outras mentem. Eu tô dizendo a verdade na tua frente. Veja bem, não é maldade. É que tem tanto homem bonito na cidade. E eu tô na flor da idade. Melhor se arrepender do que passar vontade. Paulinho Boy! DJ Paulinho Boy! E eu tô na flor da idade. Melhor se arrepender do que passar vontade. E o quê? Eu espero que você entenda. Meu amor é amor de quem dá. Eu não quero que você se prenda. Meu amor, amor de quem dá. Eu sinto, tu sinto. Só lembrando que hoje, domingão, tamo de volta aqui, da gente. Começando a partir de 1 da tarde, você é nosso convidado especial. Ainda no domingo, vamos até Salinas, lá no Vale da Saudade, lá no Pica-Pau. Segunda-feira tem DJ Paulinho Boy, no Balneário Encontro das Águas, APU Castanhal. Essa é sucesso, hein? Vai, meu povo! Olha o forrozinho, vai. Fica amor, por favor, não chavo. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, teu sabor que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. E o quê? Homem vai lá, nena, sabe? Solte o mundo. Conte mais ter você comigo, amor é meu. Te pega, te abraça, te encher de ver. DJ Paulinho Boy! Quando você diz que vai embora, fica amor! DJ Paulinho Boy. Fica junto que contigo me amarro. Pois teu cheiro, sabor que me atrai. Oi. Só não é bom quando você diz que vai embora. Vem, vai lá e vem nessa. Só te contou. Onde mais ter você comigo, amor é meu. Te pega, te abraça, te encher de ver. Só não é bom quando você diz que vai embora. Bora pular, gaitê! Uhul!

sensual. E ela me agita, me excita, ela é snob. No seu balanço eu vou ficando todo mó. Olhou pra mim e disse que vai me mostrar seu rebolado pra dizer como é que faz. Roubou a cena com aquele seu gingado. Toda assanhada ela já veio pro meu lado. Eu vou mexer, é na caixinha dela. Eu vou mexer, é na caixinha dela. Eu vou mexer, é na caixinha dela. Pra ver se eu posso dar um amasso nela. Eu vou mexer, é na caixinha dela. Eu vou mexer, é na caixinha dela. Eu vou mexer, é na caixinha dela. Pra ver se eu posso dar um amasso nela. DJ Paulinho Boy. E ela me agita, me excita, ela é snob. No seu balanço eu vou ficando todo mó. Olhou pra mim e disse que vai me mostrar seu rebolado só pra ver como é que faz. Vou acendo com aquele seu gingado. Toda assanhada ela já veio pro meu. Tamo! Eu vou mexer, é na caixinha dela. Eu vou mexer, é na caixinha dela. Eu vou mexer, é na caixinha dela. Pra ver se eu posso dar um amasso nela. Eu vou mexer, é na caixinha dela. Aqui é pra sempre. E a composição de maior sucesso. Vamos embora. DJ Paulinho Boy. Chegou o fim de semana, tô louco pra curtir. Vou pegar meu carrão e vou suar por aí. Alô, piriguete, vamos passear na carretinha do alemão. Hoje o bicho vai pegar. O whisky, red label, caixa sobrando faz. Vamos fazer amor aqui no banco de trás. 6 horas da manhã, vou pensar em descansar. Porque no outro dia... Vamos pra outro lugar. Cachaça, cachaça, cachaça, cachaça. Não fique de bobeira, vamos aproveitar. Cachaça, cachaça, cachaça, cachaça. Chega logo sexta-feira, eu tô doido pra namorar. Olha cachaça, cachaça, cachaça. Não fique de bobeira, vamos aproveitar. Cachaça, cachaça, cachaça. Chega logo sexta-feira, eu tô doido pra namorar. Tô ficando louco, louco de desejo e de paixão. Eu vou beijar a sua boca, você vai ficar louca toda vez que eu te beijar. Quando eu beijar a sua boca, você vai ficar louca, você vai se amarrar. Vamos lá! Quando ela dança, sensualiza. Tornando aqui, Chantalemo! E nesse forró, eu DJ Paulinho Boy. Com você, DJ Paulinho Boy. Deixa matar o meu desejo, desejo de te amar. Eu sei que você tá querendo, tá todo mundo vendo, você vai se amargar. Ah, ah, ah. Você vai se amarrar. Ah, ah, ah, ah. Você vai se amarrar. Oh! DJ Paulinho vai! Feito, não tem jeito não, já virou paixão. Tô com saudades dela, alô paixãozinha, atende seu moção. Alô, atende aí, paixãozinha, amor. Covarde! Atende, por favor, paixãozinha, amor. você não vem, eu vou.